5:26. Notícia. O Centro de Apoio à Pessoa Idosa de São Miguel do Oeste pretende retornar neste ano as ações que eram desenvolvidas antes da pandemia da Covid-19. A informação é da presidente Maria Helena Dotto. Segundo ela, a expectativa é que programações como o Chá Beneficente e o tradicional jantar para arrecadar fundos para a construção da Casa de Apoio à Pessoa Idosa. O principal objetivo do CIAP para 2022 é o início das obras de construção do Centro de Apoio à Pessoa Idosa de São Miguel do Oeste. A garantia da presidente da entidade, Maria Helena Dotto. Notícias na cidade. Você sintoniza Rádio Cidade, São Miguel do Oeste, Santa Catarina. ZYJ 825, 1560 kHz. Rádio Cidade, emissora da Rede Peperi. Feita pra você, alegria da nossa gente. Para quem vai construir ou reformar, o lugar certo é Vicemac, materiais de construção. Do início ao fim de sua obra, nós temos o material. Aqui você tem qualidade com preço justo, grande variedades em acabamentos, toda a linha de materiais elétricos e hidráulicos, diversidade em cubas e balcões para banheiro. É a loja mais completa em equipamentos para a área de festas. E mais, você pode parcelar em várias vezes no crediário próprio ou nos cartões. Vicemac, materiais de construção, na Getúlio Vargas 807. Fone 3622-1681. Ofertas da Sexta da Bebida no Bono, confira. Aproveite a Sexta-feira da Bebida no Bono e economize de verdade. Aqui é mais barato porque é atacado. Se é Bono, é bom pra você. Atacado e varejo é Bono. Eu sou Marcelo Fopa. Eu sou Daniel Fopa. Eu sou Antônio Fopa. Nós somos a Fopa Seguros. Na hora de contratar ou renovar o seu seguro, consulte a Fopa Seguros. Nosso atendimento vai surpreender você. 17:29, muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Olha só, nós estamos aqui de novo, com muita alegria, com muita energia boa aqui para vocês. Estamos mais uma vez aqui com o nosso Cidade de 10, né, pessoas, né, pessoal, né, nossos amigos e amigas aí, os fãs que não estavam vendo a hora da gente começar, né, vocês estavam aí na companhia do nosso grande amigo Silva Júnior, foi para casa descansar, mas Silva Júnior, né, descansa por mim, que eu trabalho agora até às 19 horas com muita alegria, né.